quente, quem assume a frente. Toma fé como escudo, escuta, estrala, estudo é raro. Doce, veneno, desce, amargo. Facção não é mais ficção, hoje é tudo de outro jeito, né? Já que eu fiz tudo do meu jeito, Zé, hoje elas ficam no meu pé. Tô com kit raro, beat raro, joia rara, tudo de ouro pra nós. Para e rebola pra nós. Passei na cara dura, levei a vida dura, quanto tempo dura essa falsa jura que eu finjo que acredito pra não ficar feio, mas não tá bonito. Cheguei, tô no meio de um canto esquisito, com um troço esquisito. Fugindo do buchiche, atrás do dinheiro, fala quem vai. Gerando etiqueta, gestão todo em euro, liga quem vai. Fugindo do buchiche, atrás do dinheiro, eterno zóio de gato. Gerando etiqueta, gestão todo em euro, liga quem vai. Tá passando batido, não despercebido, dispenso o aviso de quem cresce o oi. Safado na travessa, nem pisa na frente, é um aviso da firma com sangue no oi. Fechamos com a tropa, elevamos a tropa, cês não são da tropa e não tem conversa, que eu odeio assunto com gente mandada, mando papo sério e a ideia é essa. O empresário, um bandido que investiu 20 mil pra viver tranquilo, longe do sistema, sendo inteligente, com as leis do poder, podendo fazer tudo, mas seguindo esquema pra não ter atrito. Seguindo esquema sem falar demais, não explano o esquema. Geração elevada é o X do problema. Tá em choque, tá em choque. Tratulho no olho sem assinatura. Se falhar, nós destrava na captura. Sabendo fazer valer a escritura. Contradizendo mesmo assim na cara dura. Pro estado doente, tipo traga cura. Sem deixar de lado, viver essa loucura. Adrenalina de fugir das viaturas. Comendo picanha em vez de carne dura. Quando eu tiver passando, mantém a cabeça baixa. Quando o pai tá com a bola, elas perdem a cabeça caixa. Meu jogo, meu bonde, minhas novas, minhas notas, minhas filhas, meus filhos. Troca um tiro, eu que ensinei. Esse X9 no pneu, incinerei. Com hot do lado, o clima tá quente, ficou mil grau, elas tiram a roupa. Vida louca, vida pouca, vim da boca, bota dentro mais de touca. Quantos dependem de mim no corre? Levanto mais casas que a MRV. Os alemão tá no chão, porrada ou porre. Voamos alto e ninguém tem brevê. Ninguém nos vê na madrugada, é que o crime nos deixa invisível. Vivendo pelo tudo ou nada, pop ia sem dar um pio, imprescindível. Muito dinheiro no bolso, nada na conta pra não dar problema. Original G. Olha a tropa do moço passando, então trema. Então trema. Original G. Original G. Original G. E já que o nome é AR Baby, trato como um filho. Tô tentando educar, mesmo assim ele não para de cuspir. Minha quadrilha é o trem, a delisa o trilho. Tamo passando por cima, quem fecha clica no opção curtir. Eu sou o frente, é nóis. Tipo Colômbia, tipo já não sei se essa guerra compensa. Matei tanto que alguém em mim morreu. Segue o baile, se perde nas bunda. Se o governo não resolver, nem eu. Fugindo do buchiche, atrás do dinheiro, fala quem vai. Gerando etiqueta, gestão todo em euro, liga quem vai. Fugindo do buchiche, atrás do dinheiro, eterno zóio de gato. Gerando etiqueta, gestão todo em euro, liga quem vai.